meu destino é viver ao léu. Se vagabundo é o próprio mundo que vai girando no céu azul, quem importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou. Eu só quero é o seu amor, que me dá a vida, que me dá calor. Tu me condenas por ser vagabundo, mas meu destino é viver ao léu. Se vagabundo é o próprio mundo que vai girando no céu azul, quem importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou. Eu só quero é o seu amor, que me dá a vida, que me dá calor. Músicas que ninguém tem coragem de tocar. A bodega toca. Você que está dançando, está me escutando. Se apaixonou por um homem errado. Não adianta você brigar consigo, nem vai consertar. Um homem faceiro, raparigueiro, cheio de mulher. Você quem quis, ui, ui, não faz assim comigo não. Dói, rói, comendo depressa meu coração. Ui, ui, não faz assim comigo não. Satisfaz só com uma mulher. Quantas que apareça, pra ele são poucas, sempre mais ele quer. E enche o peito e diz que é machão, cheio de raparigagem é seu coração. Você quem quis. Toda mulher tem o direito de viver e fazer o seu homem feliz. Se você escolher o homem errado, ninguém é culpado. Foi você quem quis. Não faz assim comigo não. palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Espada. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 99992 7022 e concorra. Atenção que aumentou o prêmio, hein? É um Pix de R$100. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Bodega do Maguila. Antes eu toquei Walter de Afogados, O Raparigueiro, e abrindo a sequência Zezo, da época que Zezo prestava, não que hoje ele não preste, mas antes ele prestava mais. E ele cantou pra gente Ô Vagabundo, é a nossa bodega do Maguila, sempre com o melhor da música, e você pode participar também do nosso programa, sim, deixar sua parcela de contribuição pelo nosso Bodega Zap, DDD 89 99992 7022, tá certo? Participe, não seja um ouvinte silencioso, porque agora é hora dele. Estava sumido, né? Mas está de volta. O importante é isso, o cara aparecer aqui pelo menos uma vez por semestre para bater ponto. E ele vem trazendo as mensagens do povo aí que tá desesperado para desencalhar logo de vez, e também uma história de um cara, ouçam bem, um cara que se apaixonou pela balançadora de bandeira em comício eleitoral. Olha essa presepada aí. Então, aumente o volume, tá chegando o Armênio Carvalhais e o seu Loves in the Air na sua bodega do Maguila. Loves in the air, everywhere I look around. Loves in the Air, o espaço do coração, com Armênio Carvalhais. Olá, gata. lagartinhas, olá gatosos, estamos começando mais um programa Lovers in the Air, o espaço do coração, o programa onde o amor manda, comanda e desmanda, o espaço onde as pessoas vêm para expressar seus sentimentos, liberar suas emoções, se soltar, porque quem ama quer gritar para o mundo todo, e nós seremos o alto-falante, o amplificador, o megafone de todos aqueles apaixonados e apaixonadas que ouvem o nosso Lovers in the Air. Lembrando, gatinhas e gatosos, que se você quiser mandar sua cartinha para o programa Lovers in the Air, mas gatinhas e gatosos, vamos agora ao cantinho do coração, o espaço onde as pessoas que estão desesperadas em busca de um cortador para sua unha encravada, um massageador para sua hérnia de disco, vem procurar alguém para lhe fazer companhia. Cantinho do Coração, que é uma oferta da Farmácia 25 Horas, sacrificando a nossa saúde para manter a sua em dia. Mãe solteira de 26 anos, busca amizades sinceras para bancar o seu filho, ou quer dizer, para estabelecer conexões. Os interessados podem entrar em contato pelo 92203-2,5. Jovem gótica, tímida, de 34 anos, está em busca de homens atléticos, com rins e córneas saudáveis, a fim de um encontro casual. Os interessados podem procurar essa jovem gótica nos fundos do cemitério municipal à meia-noite. Este foi o Cantinho do Coração, mais breve por conta do horário eleitoral, num oferecimento de Farmácia 25 Horas. Exame de gravidez em até 20 segundos ou seu dinheiro de volta. Gatinhas e gatosos, vamos agora a uma pausa comercial e daqui a pouco voltamos com uma verdadeira love story, uma história de amor aqui no seu Lovers in the Air. Mas não fiquem tristes, são apenas alguns minutos que separam Armênio Carvalhais de vocês. Até daqui a pouco. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Espaço Cultural. Daqui a pouco, estamos de volta. O Lojão do Nove, o rei da utilidades, está atendendo em novo endereço na Rua do Foete, número 511, esquina com a Rua Doutor Ramalho Franco. Lojão do Nove, o rei da utilidades, brinquedos, utensílios domésticos, alumínios, vasos, flores, produtos para jardinagem, detor de papelaria, caixas térmicas, caixas plásticas, almofadas e muito mais. O melhor preço, as melhores condições de pagamento. Agora em novo endereço, Rua Adolfo Etti, número 511, esquina com a Rua Doutor Ramalho Franco. Dentro, Big Watts, 991-70-1881 ou 3653-4139. Já faz um bom tempo que eu não venho aqui. E será que você vai achar a casa? Ah, sim, eu me lembro muito bem da fachada. Ué, espera aí. Era por aqui, ó. E acho melhor você perguntar pra alguém, hein? Bom dia. Por gentileza, a senhora sabe onde mora a dona Dedé? Ah, dona Dedé, essa casa aqui ao lado. Essa casa? Mas tá muito diferente, até parece nova. É que ela deu uma passadinha na Mil Tintas. Essa é mais que 10, mais que 100, é mil. Mil Tintas, 3652-5000. A Pastelaria e Irmãos Costa tem o melhor salgado da cidade. Uma delícia. A Pastelaria Irmãos Costa aceita encomendas para festas. Ligue 3652-5186. WhatsApp 997946463. Faça-nos uma visita. Avenida Mellen Raal 72, próxima rodoviária. Temos estacionamento próprio. Pastelaria Irmãos Costa, Avenida Mellen Raal 72. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. É a sua 107,9. Com muito trabalho e coragem, Kaique Rossi montou um plano de governo para que Penápolis continue crescendo e sua população seja cada vez mais feliz. Na área de infraestrutura, Kaique apresenta o projeto Luz e LED, que vai modernizar a iluminação pública e melhorar a segurança das ruas. Além disso, vai continuar investindo no saneamento, pavimentação e revitalização de parques e praças. E se o Kaique prometeu, pode esperar, ele vai cumprir, porque o Kaique cumpre o que promete. 55 outra vez. Vai construir ou reformar? Ligue ou agende um horário pelo WhatsApp com o construtor civil Noel Pereira. 18 996 85 89 18. Noel Pereira, o mestre da sua construção, construindo sonhos. Antes de falar, escute. Antes de reagir, pense. Antes de criticar, espere. Antes de orar, perdoe. Antes de desistir, tente. Um bom antes sempre favorecerá um maravilhoso depois. A Casa de Carnes Eldorado tem ofertas todos os dias e os preços mais baratos da cidade. Carnes de qualidade, higiene absoluta. Casa de Carnes Eldorado, carnes para seu dia a dia e final de semana. E mais, Disque Carnes, WhatsApp 996327523. Entregamos e levamos a maquininha até você. Aberta das 7h30 às 19h30, de terça a domingo. Rua Irmãos Buranello, número 891. Casa de Carnes Eldorado. Em casa, na rua, no carro, só da Princesa. O pior programa do rádio está de volta. Loves in the Air, com Armênio Carvalhais. Muito bem, gatinhas e gatosos, estamos de volta com o programa Loves in the Air, o espaço do coração, aqui na sua rádio favorita, com a sua voz de veludo favorita, Armênio Carvalhais. E agora, gatinhas e gatosos, eu trago a vocês mais uma verdadeira história de amor, uma love story, aqui no seu Loves in the Air. História de hoje que tem tudo a ver com o contexto de campanha política. A história de hoje vem da cartinha escrita pelo Gildo Lúcio, da cidade de Papuripara do Oeste. Ele diz o seguinte: Armênio, eu estava andando num dia de moto pela avenida principal da cidade, rumo ao meu trabalho. Naquele dia, o trânsito estava mais lento do que o normal, pois estava tendo um bandeiraço de um candidato a vereador ou a prefeito, eu não me recordo, até porque eu estava com pressa, o sangue já começava a subir para minha cabeça, eu chegaria atrasado no trabalho e teria que dar satisfações ao meu patrão, mas o senso de urgência acabou quando eu vi uma moça jovem, aparentando seus 22, 23 anos, balançando bandeira no meio do sol quente. Não pude deixar de olhar, Armênio, para aquela figura que parecia ter saído de uma escultura da Idade Média. O boné azul, verde ou amarelo, não me lembro direito da cor, mas eu lembro que contrastava com o cabelo dela, tingido de vermelho, a sobrancelha de rena fininha, a camiseta colada com o número do candidato. Eu não lembro a cor direito porque eu estava estonteado pela beleza da visão que eu estava tendo. Os olhos castanhos, a pele morena, a forma como ela balançava a bandeira com maestria e gritava o nome do candidato a plenos pulmões. Eu nem lembrava mais do meu compromisso. Eu estacionei a moto perto do bandeiraço e desci para falar com ela. Imediatamente ela me entregou um santinho do seu candidato. Eu aproveitei e escrevi meu número de WhatsApp no papel do santinho e devolvi a ela. Depois eu segui para o meu trabalho para não ter mais um dia de salário descontado. Porém, Armênio, até agora ela não me respondeu. Deve ser porque eu estou com a camisa do candidato adversário em minha foto de perfil. E eu quero aproveitar, Armênio, para dizer o seguinte: você, moça, que estava balançando bandeira no sinal de trânsito, se você estiver me ouvindo, por favor, fale comigo. Por você ouvir o voto, me torno cabo eleitoral, fico no sol quente adesivando carros, faço tudo por você. Então, por favor, entre em contato comigo o quanto antes. Para você, meu amigo Gildo Lúcio, que está em busca de encontrar o seu amor platônico, vão 10 segundos deste grande sucesso. Lonely, I'm Mr. Lonely. Apenas 10 segundos, porque senão é cada e mata a gente. Mas, gatinhas e gatosos, esta foi mais uma história de amor, uma verdadeira love story dentro do Love is in the Air. Gatinhas e gatosos, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Agradece a sua audiência dispensada, Armênio Carvalhais. Um abraço a todos e um beijinho nas bochechas. Até a próxima. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air, com Armênio Carvalhais. Love is in the air. Love is in the air. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. E você ouviu Armênio Carvalhais e o seu Love is in the Air. Pois é, meus amigos, a nossa Bodega do Maguila sempre junto com você, e você pode participar do nosso programa pelo Bodega Zap. Mais uma vez eu repito, né? A gente tem que repetir pra você memorizar, anota aí no papel, salva no celular, enfim, faz o que você quiser, tá? Mas participe, não seja um ouvinte silencioso. Qual é nosso zap? DDD 89 99992-7022. Show de bola, vamos então de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Maravilha, hoje são poucas rádios por conta do tempo curto, maledeto horário eleitoral, eu lhe abomino, mas enfim, mais de 250 rádios transmitindo a nossa bodega no Brasil e em mais 4 países, não tem como a gente mencionar todo mundo. As rádios que eu não mencionar, um tapinha nas costas e o desejo de um bom fim de semana. Mandar um abraço aqui ao pessoal da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, a galera também de Milhã, no estado do Ceará, da Regional FM 88,9, pessoal também de São Miguel, Rio Grande do Norte, da Difusora M 1370, São Miguel FM. Alô, Cosme Lira, aquele abraço. Pessoal também, deixa eu ver aqui, de Aquirai, Ceará, da Rádio Sol Leste FM 104,9. Pessoal também da Santa Isabel FM 87,9, de Isaías Coelho, no estado do Piauí. Pessoal também de Porto Nacional, Tocantins, da Rádio Tocantins Digital, Web Rádio Xodó, de Atalaia, Alagoas. Galera também da WRB de Natal, Rio Grande do Norte. Alô, Cleiton Costa, aquele abraço. Galera também, deixa eu ver aqui, de Riacho de Santana, na Bahia. Alô, meu amigo Saulo, aquele abraço. Também Paula Freitas, Paraná, galera da Paula Freitas FM. Alô, Vitor Chuede, tamo junto. Itaboraí, Rio de Janeiro. Duque de Caxias também, galera da Ativa FM 98,7. É o pessoal do Jardim Primavera, né? Isso, eu não tô enganado. Um abraço aí a todos os bairros aos quais a Ativa FM alcança. Meu patrão Frank e toda a equipe aí da Ativa FM junto com a gente. E Teresina também, Piauí, da Verona FM. MFM Verona 87,9. Mas agora é hora de áudios que estão chegando pelo 89 99992-7022. Nossa amiga Cícera participando direto de Matriz do Camaragibe em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87,9. Maguila, eu quero a música de Vanusa. Manhã de setembro. Ó, tem tudo a ver, ofereço, né? Ofereço pra todos os ouvintes da Câmara GBFM 87.9. Muito bem. Ofereço também pra você, Maguila, um ótimo final de semana pra você. Amém, sou pra eu, você a também. Sou eu, a da rua Belém Brasília, de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Valeu, minha querida, vou atender seu pedido nessa sequência e tá chegando mensagem também do nosso ouvinte Gilmar, lá de Poção, Pernambuco, que nos ouve pela Vale do Acaí FM. Fala, Gilmar. Se tiver como, coloca a saideira aí, bota uma de Reginaldo Rossi, tamo aqui em Poção ligado na hora do Maguila. Show de bola. É a bodega, né? A bodega do Maguila. Eita, programa ruim, mas tô ligadinho. É bom demais, Júnior. Chama. Valeu, meu amigo Gilmar. Vou atender seu pedido nessa sequência. A saideira a gente já determinou aqui, é outra coisa, mas vamos atender logo, né? Os pedidos do povo, porque aqui o ouvinte não pede, ele manda e é sempre prioridade. Então eu vou trazer Vanusa, Manhã de Setembro, Reginaldo Rossi, Quando Você Foi Embora, e fechando eu vou trazer esta daqui. Você sabia que a vovó Mafalda, o cara que fazia a vovó Mafalda, gravou samba? Pois é, o Valentino Guzzo. E a gente traz aqui Sanduíche pra Viagem, na voz do cara que fazia a vovó Mafalda. Olha aí, a nossa bodega do Maguila, sempre uma verdadeira salada musical. E você pode participar também, 89 ao DDD 999927022. Canta, Vanusa, já que eu volto. E fui esquecida.

voz, Valentino Guzzo, o cara que fazia a vovó Mafalda, você sabia? Ele cantava samba também. Sanduíche pra Viagem foi a música que a gente ouviu. Tocamos também Reginaldo Rossi, Quando Você Foi Embora, e abrindo a sequência, Vanusa, Manhãs de Setembro, pedido da Cícera, nossa amiga lá de Alagoas. Pois é, meus amigos, agora é hora da gente ir de intervalo, é o tempo da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. E na volta eu mando mais abraço, toco mais música e vou falar de uma coisa feia, horrenda, na minha opinião, tá? Não quer dizer que seja na sua também, mas sobrancelha de rena. Por que que as mulheres raspam a sobrancelha pra fazer aquele caminho de taturana com tinta de rena? Eu não entendo isso até hoje, mas enfim, tem quem goste, vou falar disso já já, tocar mais música também e muito mais coisa até o fim do programa, então nem saia de sintonia. É a Bodega do Maguila, junto com você, que volta já já. A Bodega do Maguila, volta já. Bodega do Maguila. Essa programação tem o apoio cultural das empresas. Seu veículo precisa de cuidados especiais? Fale direto com o especialista Luciano Auto Center. Ligue ou envie um WhatsApp 18 996 68 1243, Avenida Marginal Maria Chica 1305, Centro, Luciano Auto Center. Água na Boca, restaurante sorveteria, comida caseira, uma delícia. Todos os dias um cardápio diferente, ambiente aconchegante, amplo e moderno, aberto das 10 às 14 horas. Água na Boca, restaurante e sorveteria, Avenida Irmãos Buranello 1031. Disque entregas 99 168 5441. Água na Boca, restaurante e sorveteria, 14 horas. Água na Boca, restaurante e sorveteria, Avenida Irmãos Buranello 1031. Disque entregas 99 168 5441. Água na Boca, restaurante e sorveteria, ao lado da Papelaria Millennium. 107,9. A estação da música. A estação da música. Vem com você, Vote 22. Não deixe pra depois. Votando 22, Benoninho Prefeito, Penápolis terá 4 programas fundamentais do seu plano de governo. Hoje nós vamos falar sobre Santa Casa Forte. Saúde será uma prioridade. E vem aí o Centro de Hemodiálise. Vote Benoninho e Fabinho 22. Honestidade e bondade, é assim que ele é. Benoninho ao seu lado, nesse eu boto fé. Alô, ouvintes da Rádio Princesa do Dourado, eu sou o missionário Alexandre Lopes e todos os sábados nós temos o programa Bem-Aventurados. Eu espero você. Apoio Cultural, Saíde Elétrica e Ar-Condicionado, Terra Nova Portas e Acabamentos, TKM Autopeças e Doutor Camisaria. Atenção, Penápolis e região, tem novidades na Autoescola Lotus. Se você quer se tornar um profissional na categoria D, a hora é agora. Procure a Autoescola Lotus na Avenida Bento da Cruz, 132, no centro, ou pelo WhatsApp 18 997 46 61 47. Falar com o Carlinhos. Autoescola Lotus. Música, alegria, sucesso, impossível resistir. Show de rádio. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, para 26 estados também, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação. E mais uma vez lembrando, 89999927022 é o zap da sua participação, tá certo? Mande mensagem pra gente, não seja um ouvinte silencioso, porque agora é hora de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Deixa eu mandar um abraço aqui, rapaz, ao nosso ouvinte Matheus Adelton, lá de Manaus, Amazonas, acompanha a gente pelo YouTube. Muitíssimo obrigado, Matheus, pela audiência, pela sintonia. E um abraço também ao pessoal que nos segue pelo Instagram, @bodegadomaguila. Se você ainda não nos segue, siga @bodega com U de uva, Bodega do Maguila. Manda um abraço aqui ao nosso amigo Mauro Barros, lá de Aurora, Ceará, da Rádio Comunicação Ativa. Galera também da FM Gideões do Canaã, de Dourados, Mato Grosso do Sul, TR Severino 023. 3, Paulo Lumina e Iluminação, vou cobrar o jabá, nosso amigo Matheus Adelto seguiu a gente também, Gabriel Menezes, Rádio Executive, José Éder, nossos amigos lá de Nova Soura, na Bahia, da Rádio Paraíso FM 104,9, galera também de Rio de Contas, Nativa FM, aquele abraço, Rádio Vocal Hit de Guarujá, São Paulo, Vortex FM, Rádio CNS de São Bernardo do Campo, a maior parte dos ganhadores da palavra-chave premiada vem da Rádio CNS, sinal que a nossa audiência aí é muito boa, estamos bem prestigiados aí em São Bernardo. Vini HK também, deixa eu ver o que mais aqui, Glauber Rocha, Rádio Barra Web, lá de Barra, na Bahia, Agência Hellblazer, enfim, siga lá a gente no nosso Instagram, @bodegadomaguila. É, meus amigos, toda mulher tem a mania de se embelezar, tem a mania de ficar mais bonita, querer ficar mais bonita. E isso é muito bom, mulheres todas lindas, até as feias, não tô dizendo que isso seja ruim. Mas, uma coisa que eu não entendo até hoje, no meu parco tempo de vida, é a mulher raspar a sobrancelha pra desenhar ela por cima, com aquela tinta de rena, sabe aquela tatuagem que você faz e desbota com o tempo, que não é permanente? Aquilo ali se chama rena, é um tipo especial de tinta. E tem gente, acredite se quiser, que faz a sobrancelha pintada de rena. Só que o problema é o seguinte, a maioria das vezes, quem faz isso tem pouca grana, aí vai prestigiar a amiga que faz esse serviço e ela não faz bem feito. Aí fica a sobrancelha ou tomando metade da testa pela grossura, né? Parece aquela maquiagem de palhaço. Ou fica um negócio que parece que ela tá... Enfim, como é que eu vou explicar no rádio pra vocês? Mas é tipo Coringa. Sabe a sobrancelha do Coringa? Que é arqueada assim, é bem pontuda em cima e volta pra baixo? Desse jeito, cara. Fica muito feio, ao meu ver, tá? Aí vocês vão dizer, ai, ele faz um esforço pra gostar de mulher, fica implicando com sobrancelha e não sei o quê. Não, não é isso não. Não é isto. É simplesmente porque é feio. Eu não consigo olhar pra uma mulher com sobrancelha de rena sem rir. É feio pra um caramba. Tá? E se não, nunca lhe disseram isso, minha amiga, eu estou dizendo agora. Muito difícil um cara olhar uma mulher com sobrancelha de rena e não esboçar um sorriso por dentro, porque é feio, cara. A maioria das vezes a pessoa não sabe fazer, aí fica um negócio mal feito, né não? Ó, eu dou mil vezes mais valor a uma mulher com aquela sobrancelha de taturana natural mesmo, sabe, estilo Cláudio Hanna, do que desenhada mal feita. É horrível, cara. Parece palhaço, maquiagem de palhaço mesmo. Fala-se tanto em beleza natural neste nosso país, na internet, nas redes sociais, mas parece que é só pra vender shampoo e sabonete. Aí fica mostrando umas mulheres no comercial do sabonete, você já reparou? Umas mulheres do sovaco peludo, colorido. Não presta não. Mas isso aqui é assunto já pra outro dia, porque agora nós vamos de música. Música é o que o povo gosta de ouvir e nós vamos adoçar os ouvidos da nossa audiência mais do que qualificada, trazendo a Ayrton José, e ele canta pra gente até domingo. Depois eu trago Ed Wilson, e ele canta pra gente O Homem do Cigarro. Duas carimbadas, direto da vitrolinha do Maguila, e daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Eu vivo calado, com os olhos molhados de tanto chorar. Eu vivo aguardando o dia exato em que você vai voltar. Por isso eu escrevo a todo instante tentando explicar o quanto eu a amo e que sem você eu não posso ficar. Vou lhe buscar se você não voltar até domingo. Vou lhe buscar se você não voltar até domingo. Não posso esquecer daqueles instantes que você me dizia que me adorava. A noite chegava e você não dormia. Por isso eu escrevo a todo instante tentando explicar o quanto eu a amo e que sem você eu não posso ficar. Vou lhe buscar se você não voltar até domingo. Vou lhe buscar se você não voltar até domingo. manhã, cedinho, pelo meu caminho, quando pro trabalho vou seguindo, e começa a falar, e um cigarro vai pedindo. Trabalho como um cão para conseguir ganhar meu pão, e ele a conversar não me deixa prosseguir andando. Irão me despedir se um dia eu me atrasar, e o homem do cigarro não nota que eu preciso ir andando, fica fumando e falando. Irão me despedir se um dia eu me atrasar, e o homem do cigarro não nota que eu preciso ir andando, fica fumando e falando. Oh yeah, o homem do cigarro. Oh yeah, o homem do cigarro. Ed Wilson, o homem do cigarro. Rapaz, tem uma coisa pior do que uma pessoa baforando cigarro pra cima de tu. Já quer se matar, ainda quer matar os outros. Meu irmão. Deus. Já dizia o Miranha, cigarro dá câncer, não fume. É melhor a fumaça que tá pairando aí pelos céus do Brasil do que a fumaça dentro do seu pulmão causada pelo cigarro. Né? É rir pra não chorar. E antes eu toquei Ayrton José, até domingo. Pois é, meus amigos, não temos mais tempo pra nada. Finalizando a nossa bodega do Maguila de hoje, mas semana que vem você já sabe proceder. Eu estou aqui de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação. E lembrando, antes da gente ir embora, o nosso jabá, redes sociais, Instagram, Ian José Silva Locutor, e a N José Silva Locutor. Tem também o Instagram do programa, @ Bodega do Maguila, BUDEGADOMAGULA, e o nosso site bodegadomaguila.com.br. Pra fechar com chave de ouro, eu não podia encerrar sem essa. Adilson Ramos e o fim de festa. Onde está você? Maravilha. É com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo o meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera. Cuidem-se. ligação. Simplicidade e trabalho que transformam. PL, Podemos, MDB, União Brasil, Progressistas. Unidos por uma Penápolis melhor. Com Benoninho, prefeito, e Fabinho Vice, 22. Olá, gente amiga, eleitores penapolenses. Sejam bem-vindos ao programa do B, do bem, do bondoso, acolhedor, do candidato honesto ficha limpa, aprovado em tudo que faz. Desde já agradecemos pelo carinho, audiência e desejo mútuo em ver no comando da nossa prefeitura, liderando a nossa cidade para um novo tempo, uma Penápolis melhor, o nosso próximo prefeito Benoninho. Benoninho prefeito e Fabinho vice é 22. O eleitor consciente sabe que com Benoninho não há mentiras, não há enganações. Ele tem pulso firme, não é covarde, é homem sério e preparado para novamente promover em Penápolis um novo salto para o progresso. Votando 22 e elegendo Benoninho prefeito, temos a certeza da implantação do centro de hemodiálise, de mais médicos especialistas nas unidades de saúde e pronto-socorro, do fim da cobrança da taxa do lixo em dobro no centro da cidade, da construção do novo parque industrial, da volta do transporte escolar para todos, inclusive para os alunos do SESI e Colégio Agrícola. Elegendo Benoninho prefeito, teremos lâmpadas de LED em toda a cidade, pavimentação e recape atingindo 100% da malha viária, ainda estradas e pontes rurais sempre bem conservadas. Então, com alegria no coração, aumente o volume do seu rádio e cante a música que está na mente e na boca de todo mundo. Vem com B, vote 22, a mudança é agora, não deixe pra depois. Vem com B, vote 22, Benoninho e Fabinho, na urna é 2. É 22. O nosso candidato tem as melhores propostas para a nossa cidade. Hoje o programa será dedicado a você, funcionário público, que apesar de garantir que os serviços governamentais funcionem de maneira eficiente, a sua valorização é negligenciada pela atual administração. Por isso, nosso próximo prefeito, que sabe o impacto direto na motivação para manter um alto padrão de desempenho e para o sucesso dos serviços públicos oferecidos, tem um recado super importante. Conta pra gente, Benoninho, como será a sua relação com o funcionalismo público? Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs penapolenses, servidores valorizados se tornam mais engajados e produtivos, proporcionando serviços de melhor qualidade à população. Por isso, em nosso plano de governo, faremos a recuperação das perdas salariais, algo que a atual administração não cumpriu e que é de direito de todos. É fundamental garantir uma remuneração justa, valorizando o importante trabalho dessa nobre categoria e reconhecendo a sua importância para a sociedade. Valorizar os servidores públicos é investir no futuro da sociedade. Quando reconhecemos sua importância e oferecemos condições adequadas de trabalho, estamos construindo um ambiente propício para o progresso coletivo. Muito bom, Benoninho. Quando falamos em servidores, as educadoras, categoria que foi tão desvalorizada na atual administração, também terá o seu reconhecimento? Com toda certeza. A valorização desses profissionais é fundamental para garantir condições dignas de trabalho, bem como o ensino de qualidade e o desenvolvimento integral dos estudantes. Afinal, é com professores, funcionários e comunidade escolar que as crianças e adolescentes compartilham boa parte de seu cotidiano nos anos entre a educação infantil e o ensino médio. E é também quando se fortalecem enquanto sujeitos para além da família e se inserem cada vez mais na sociedade. Processos da maior importância. E o meu grande compromisso que consta no nosso programa de governo, assumimos o compromisso de promover a equiparação das educadoras às professoras. E essa valorização também engloba a volta do transporte escolar para todos os estudantes, que foi tirada da atual administração, deixando os pais desesperados e sem opção. Essa é uma das nossas prioridades logo nos primeiros dias de governo. O que foi feito com os estudantes é inadmissível e vamos resolver isso imediatamente. Infelizmente, o atual prefeito cortou esse serviço. Muitos alunos foram penalizados, pais e mães prejudicados. Um absurdo a falta de sensibilidade do governante. Cortar o transporte dos alunos é a demonstração de que temos um prefeito que só pensa em fazer a prefeitura dar lucro, quando a função primordial do poder público é prestar serviços para a população. Que notícia maravilhosa! Precisamos frisar isso para a população, porque é um compromisso há muito aguardado pelos pais dos alunos que foram prejudicados pelo atual prefeito com o fim do transporte escolar. Sendo eleito prefeito, você, Benoninho, vai voltar com o transporte dos alunos da zona rural, do SESI e do Colégio Agrícola? Dou minha palavra, vai voltar, porque nossas crianças não podem continuar sendo penalizadas por um corte tão absurdo e desnecessário que o atual prefeito provocou. Esse é meu compromisso com cada um de vocês. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Vem com Bervote 22, a mudança é agora, não deixa pra depois. Vem com Bervote 22, Benoninho e Fabinho, na urna é dois. Agora é 40. Começa agora o programa Esperança se Renova, por uma Penápolis justa e próspera. Torciano, como você vê o tratamento dado aos servidores municipais pela atual administração? Então, essa resposta eu quero dirigir diretamente a você, servidor e servidora pública municipal de Penápolis. Para dizer o mínimo, no nosso ponto de vista, o tratamento dado pela atual administração a essa categoria tão importante para a vida na nossa comunidade é desrespeitoso e sem nenhuma consideração por essa categoria que presta relevantes serviços para toda a nossa comunidade. E todos os servidores e servidoras municipais sabem que de todos os candidatos concorrendo hoje às eleições municipais, eu, Roberto Torciano e o professor Geraldo Malta são os únicos que já viveram a realidade do serviço público municipal. Inclusive, o professor Geraldo Malta foi um dos fundadores do Sindicato de Servidores Municipais, que eu tive a honra e o orgulho de presidir por 3 gestões, lutando pela defesa e conquista de novos direitos, pela garantia de melhores condições de trabalho e da qualidade de vida dos servidores e servidoras municipais do nosso município. E pela primeira vez, os servidores e servidoras têm a oportunidade de eleger para governar nossa cidade 2 ex-colegas de trabalho, que conhecem muito bem a sua realidade e que não vão permitir que continue existindo as situações de desrespeito e até de humilhação, especialmente quando deixa o nível salarial chegar quase ao insuportável. E no próximo programa, na segunda-feira, eu quero dar detalhes de como foi a nossa reunião com a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, a Zezé, e demais membros da sua diretoria. Espero por vocês e desejo um ótimo final de semana. Com Torciano, a esperança se renova. 40. Por uma Penápolis justa e próspera. Coligação, a esperança se renova. Por uma Penápolis justa e próspera. PSB, PT, Federação Brasil da Esperança. Vote 40. 40. 40. 40. Começa agora o programa da Rádio 55, com Rubinho e Kaique Rossi, o prefeito que faz e cumpre o que promete. Olá, minha querida Penápolis. Hoje vamos falar de um projeto que já mudou a vida de muitas famílias na nossa cidade, o Projeto Sol. Esse projeto não só deixa Penápolis mais limpa e bonita, mas também oferece oportunidades de renda para os penapolenses. E olha, tem novidades importantes sobre o Projeto Sol. Então, quem melhor para contar para a gente do que o nosso prefeito Kaique Rossi. Seja bem-vindo, prefeito. Conta pra gente essa novidade. Fala, Neto. Que bom estar aqui novamente com você e com todos os nossos ouvintes da Rádio 55. E já começo com uma ótima notícia. O Projeto Sol será ampliado nos próximos 4 anos. Além da varrição das ruas, vamos incluir novos serviços, como raspagem e capinação das guias e sarjetas. Isso significa mais oportunidade de trabalho para a nossa população. Queremos que ainda mais pessoas possam se beneficiar desse projeto, contribuindo para manter a cidade limpa e ao mesmo tempo garantindo uma renda extra para suas famílias. Mais trabalho, mais dignidade e uma cidade mais bonita. Sensacional, prefeito. E para quem ainda não conhece bem o projeto, conta pra gente como ele funciona, prefeito. O Projeto Sol foi criado para oferecer uma renda extra a quem precisa e também para ajudar a manter a nossa cidade limpa. O projeto permite que homens e mulheres trabalhem em horários alternativos, cuidando das ruas e garantindo mais organização e beleza para a cidade. É uma maneira de unir trabalho e melhorias para Penápolis. E agora, com essa ampliação, mais gente vai poder participar, gerando mais renda para suas famílias e deixando a nossa cidade ainda mais bonita. Muito legal, prefeito Kaique Rossi. O Projeto Sol é um exemplo de como a gestão gestão pode ajudar a população e melhorar a cidade ao mesmo tempo. Então já sabe, pessoal, no dia 6 de outubro é 55 na cabeça. Se o Kaique prometeu, ele vai cumprir, porque ele é o prefeito que faz e cumpre o que promete. Valeu, Neto. Um grande abraço a todos os ouvintes e ao povo de Penápolis. Vamos juntos continuar trabalhando para a nossa cidade crescer ainda mais. Um bom final de semana a todos e até segunda. Foi o Kaique quem fez, trabalhando ele fez, 55 outra vez. Coligação para Penápolis continuar crescendo. PSD, Republicanos, Novo, Avante, Solidariedade e PRD. Encerra agora o horário eleitoral gratuito. Essa programação tem o apoio cultural das empresas. Cliente amigo, venha almoçar conosco no restaurante Jaibete. Várias opções de pratos: dobradinha, feijoada, galinhada, rabada e várias outras opções. Se preferir, Disque Marmitex 3652-2171 ou WhatsApp 99600-8913. Jaibete Restaurante. Minha família servindo a sua. Federação Brasil da Esperança, candidatos do PT: Petronília 13113, Sabrina Brandão 13000, Santo Furlanete 13100, Vladimir Guilherme 13013, Zeca Monteiro 13333, Maiara 13133. Vote nos candidatos do PT. Vote 13. E aí, bora dançar um forró na terceira idade de Penápolis na Domingueira Dançante? Domingão, a partir das 17 horas, a banda Nova Opção de Santa Rita do Oeste, região de Santa Fé do Sul, assume o palco para mais um forrozão. É a Domingueira Dançante da terceira idade, consagrada pelo público da cidade e região como um dos melhores lugares para dançar forró. Vem aproveitar seu domingão, terceira idade, Avenida Mato Grosso 491, no Jardim P. Para maiores informações, WhatsApp 18 997245221. Terceira idade de Penápolis, cada vez melhor. Vem com Bote 22, votando 22, Benoninho prefeito, Penápolis terá quatro programas fundamentais do seu plano de governo. Hoje nós vamos falar sobre Santa Casa Forte. Saúde será uma prioridade. E vem aí o Centro de Hemodiálise. Vote Benoninho e Fabinho 22. Honestidade e bondade, é assim que ele é. Benoninho ao seu lado, nesse eu boto fé. Economize seu tempo e seu dinheiro. É no Bazar Barateiro. Você encontra tudo para sua família e para o seu lar. Roupas femininas e masculinas, calça jeans, camisa xadrez, meia calça fio 80 para o seu lar. Capa para almofada, travesseiros Altenburg, cortinas, capas para sofá, máquina de lavar e tanquinho. Bazar Barateiro, lençol, cobre-leito e fronha, cama, mesa e banho. Bazar Barateiro, vendendo barato o ano inteiro, fica na Rui Barbosa 456. Watts 18-3652-2282. Coligação, a esperança se renova. Por uma Penápolis mais justa e próspera. Candidato a prefeito, Roberto Torciano. Vice-prefeito, Geraldo Malta. Vote 40. É 40 no coração. O Torciano, a esperança se renova. 40. Por uma Penápolis justa e próspera. Eu quero tudo. Lajes e treliças pesadas atendem em qualquer medida e em qualquer vão. E com a nossa laje, acompanha o projeto de montagem. WhatsApp 997826590. 997826590. Tuca Lajes, lajes e treliças pesadas. Estamos no depósito do professor, onde você também encontra madeiras, telhas e batentes para a sua obra. Temos lajes e treliças em lajota ou isopor. Tuca Lajes, lajes e treliças pesadas. É o melhor para a sua reforma. Forma ou construção. Eduardo de Castilho, 1691, Vila Planalto. Anota aí o nosso WhatsApp: 997826590. 997826590. Tuca Lages, Lages e Treliças Pesadas. Faça-nos uma visita e conheça nossos preços. Tá pra lá de bom. Confira agora os candidatos a vereador pelo Partido Republicanos. Regina Barbosa, 10333. Rinaldo Bertolini, 10012. Pastor Rodolfo Castro, 10100. Terezinha Nova Flor, 10035. Silvanei Entregador, 10190. Alexandre da Academia, 10000. Regina Barbosa, 10333. Começa o dia, eu tomo verdadeiro café. É saboroso, delicioso, gostoso como ele é. É o café Dom Luiz, com muita alegria eu vou trabalhar. Com muito orgulho, café Dom Luiz, me dá muita energia. Café Dom Luiz, onde produzir o melhor. Votando 22, Benoninho Prefeito, Penápolis terá 4 programas fundamentais do seu plano de governo. Hoje nós vamos falar sobre Santa Casa Forte. Saúde será uma prioridade. E vem aí o Centro de Hemodiálise. Vote Benoninho e Fabinho 22. Honestidade e bondade, é assim que ele é. Benoninho ao seu lado, nesse eu boto fé. O cinema, a televisão são os maiores veículos de comunicação do mundo. Portanto, nós procuramos dar o melhor da programação FM radiofônica da região. Identificando. Esta é a Rádio Princesa do Eldorado. FM 107,9. ZYU 620. Canal 300. Uma emissora do Sistema Radicom de Comunicação. Transmissores Sistema Irradiante. Instalado na Avenida Manuel Bento da Cruz, 634. Sala 1. Centro. Penápolis, São Paulo. CEP 16.300.011. Casa das Ferragens e Construção, no Trevo das Bandeiras, informa a hora certa. 12:17. Casa das Ferragens e Construção, tem tudo que precisa para a sua casa. Tem máquinas, ferragens, ferramentas, tem elétrica, hidráulica, que tem também. Casa das Ferragens e Construção, aqui você se sente em casa. Atendimento personalizado. Avenida Marginal Rita de Aguirre Monteiro, 1130, no Trevo das Bandeiras. Telefone 36527989 ou 99782-6854. Casa das Ferragens e Ouvida, a rádio do coração. Levei um choque quando me disseram que uma pessoa morrera por mim. Fiquei perplexo, paralisado por ser tão amado por alguém assim. Não tenho nada a oferecer e deu a sua vida para me salvar. Não vou pensar, eu não consigo entender a extensão deste amor, ninguém consegue explicar. Levei um choque, choque maravilhoso. Levei um choque, choque maravilhoso. Levei um choque, choque maravilhoso. Choque de Jesus. Levei um choque, choque maravilhoso. Levei um choque, choque maravilhoso. Levei um choque, choque maravilhoso. Choque de Jesus.